galho da roseira, o galho da roseira, o galho da roseira, bela menino, galho da roseira. dela, menino, o Caio da Roseira. O Caio da Roseira, o Caio da Roseira. O Caio da Roseira, dela, menino, o Caio da Roseira. O Caio da Roseira, ela menino, o Caio da Roseira.